7 Whiskey Bravo Whiskey, livre de colapso no site vento 150 graus 07 nós. Controle, muito bom dia, muito boa tarde, papapá, mais Juliette Romeu. Mais Juliette Romeu, quantos navisórios para sobrevão na área do Campo Grande? Prato. Whisky Bravo, Whisky Decolar, Zona 5, chama controle 199 decimal 8, bom voo. Controle 198, boa tarde. Uno 397, boa tarde, autorizado ANA e colapso no 0 vento 180 graus 05 nós. Tema pra torre. A transmissão está incompreensível. Faça um check rádio, chame novamente, por gentileza. Papai Romeu Bravo, se acerra, controle do Siga. Gente, o Bravo C.A. Serra, prova em permanente condições visuais na rua do Farol da Barra, reposta do Farol da Barra. Operação Iguadião 09. Bravo. centro tecnológico, mantendo 210, o decolando com proa do litoral. Confirme proa do litoral sul? Afirmo, litoral sul, intenção retorno a Salvador. Gente, guardião 09, reporta na final do Graia. Reporta na final do Graia. Se tiver condições, aproxima diretamente do site, não precisa prosseguir para o litoral. Afirma, segue direto, pode. Colô 397, decolado ao 119, chama controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, boa tarde, bom 397. Salvador, Marinha 7101, já no ideal de descida para pouso na base naval da Marinha em Aratu. Gente, Marinha 7101, descida em condições visuais, liberando frequência para coordenação de tráfego para o pouso, o 7101. Gente, liberará frequência para a coordenação, 01. 7 metro 1015. P15. Puxa, o ajudante é o meu. Temos duas aeronaves sobrevoando próximo ao estádio da Fonte Nova. É um Alfa Sierra 35 mantendo 500 pés e temos um Alfa Sierra 50 mantendo 2 mil pés. Um Alfa Sierra 50, o outro Alfa Sierra 35. Gente, o Bravo sem a Serra, prossegue via litoral, reporta Pituaçu. Positivo, reporta na Pituba Visual com o local. Vou controlar 221, no livre frequência, um bom dia. Coordenação livre? Quem questiona? É o Mike 10 ao meu, 09 aqui no Campo Grande, estão na coordenação livre. Negativo, estão todos na escuta do controle aqui. Ok, para a aeronave na escuta do controle, mais direto ao meu, se aproximando então do Campo Grande, igual com as duas aeronaves. O mais direto ao meu, só a separação visual, a coordenação acontece com nós do controle aqui. Compreendeu, Romeu? A separação visual, o mais direto ao meu. A coordenação conosco mesmo no controle. Ok, mantendo a sua escuta. Preparação visual. 4M, patrulha já através de sua ação. Solicita a ordem para pouso depois no Graia. Gente, 03 em Pituaçu, prosseguindo para o farol de Itapuã. Chama a torre agora, 118, decimal 95. Com apoio do farol de Itapuã, chamando a torre 10295, patrulha 03. Guardião 01 no controle. Vai escutar o 01. Guardião 01, temos um Embraer 190, está passando a posição de 1, descendo para 2 mil pés. Está sem visual com tráfego? Sem visual com tráfego. 7. Guardião 05, prossiga. Gente, Guardião 05, já adicionado? Atente ao Robson 44, à sua direita, está próximo ao Campo Grande, mantendo 500 pés. Será atender. Prosseguindo. Patrulha 03, está para pouso com a proa do farol, está para pouso no Graia. Atente, patrulha 03, mantém a vertical do farol de Tapão, aguardando instruções para aproximação do Graia. Para informação, há duas minis externas, uma aeronave para pouso na 1-0. Essa trilha vai manter sobre o farol de Itapuã, pessoal. Ramp take 4, as the intention. Fire 4-6, go ahead. 3546, confirming intentions on ramp 4. Estou deslocando do Campo Grande para Fonte Nova. Agora aqui são 10 horas, aqui vou manter o circuito. Azul 41, Uno, Uno 6, externo, habitante. Azul 416, tráfego avistado, check trem livre, pouso piso no zero, vento 170 graus, 069. Para informação, à sua direita, um helicóptero mantendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação. Ok, então ciente, livre pouso então na 10 e baixou e travou. Confirma o Guardião 05 genealógico? Posso, Guardião 05. Em condições de taxa a baixa altura até a cabeceira 35? Tem, sem interferir com a 1-0. Informa um tráfego já na curta final da 1-0. Baixa altura até a. Azul 4116 para informação. Helicóptero da Polícia Militar taxando a baixa altura na 1-7. Não interfere com a sua aproximação. Ok, ciente, 4116. Ao 05, fora do solo aos 26, livre de quarentena ainda 35, comprou a litoral sul, agora de transferência reporte quando visual com helicóptero no farol de Itapuã. Fora do solo, visual já com helicóptero no litoral sul, pro sul, guardião 05, aguardando transferência de comunicações. Gente, guardião 05, mantenha a minha escuta, aguarda a transferência. Na sua escuta, aguarda a transferência, guardião 05. Patrulha 03, visual com helicóptero da Polícia Militar, comprando o litoral sul. Afirmativo, visual começo. Gente, aguarde instruções para prosseguir para o nosso site. Tá aguardando instruções para prosseguir para a 1-7. Gente, a retaguarda do Embraer reporta na sinal do pátio do Greco. Patrulha 03, confirma a torre. Negativo, repita. Reporta na sinal do pátio do Greco. Quem se reportará no final do Pátio do Braia? Patrulha 03. Order 3546, send by the ground staff in change your position. Para você, a senha, prossiga. Decorado do Centro de Convenções. Preciso agora retorno para a Serra Índia com Índia. Entende, Serra Índia com Índia, bravo, Serra, prossegue 500 pés. Atenção, Lucas. Gente, o senhor prosseguiu direto, inicialmente mantém-se afastado do LS. Temos um Airbus 220 e um 737-800 que irá interceptar a final. Foi mais ou menos aproximadamente ali do CAB, aguardando a posição para posteriormente autorização do cruzamento. Está de baixo, o bravo CSA. Autorizado, graças, CSA. E aqui, ó, treinando, vou passar a sua retaguarda, ok? Patrulha 03, reporte quando em solo controlado, vento 1970 graus 08 nós, altímetro 1015. Sim, reportará quando em solo controlado, patrulha 03. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, controle, prossiga. Mantendo condições visuais, está na linha do litoral para patrulhamento em toda Salvador, com foco principal nas manifestações em Salvador, Guardião 05. Mais direto, Romeu. 05, prossegue condições visuais no litoral sul. Acidente, temos três tráfegos, três helicópteros sobrevoando o estádio da Fonte Nova, um Alfa 44, um Alfa Serra 35 e um Alfa Serra 50. Está ciente dos tráfegos, quando estiver mais próximo, coordenará com ele na frequência livre, se for o caso, guardando ele. Pode permanece nesta frequência, o 05, as coordenações são feitas com dois com o mesmo controle. Mantendo comunicação bilateral permanente com o controle, guardando ele. Mais Juliette Romeu, prossiga. Está passando da Fonte Nova agora na vertical da Bonocô. Segue até a Avenida. Gente, mais Juliette Romeu. Solo controlado 231, nível de frequência, um bom dia. Salvador, boa tarde. Oxané 6326. Oxané 6326, cheque trem, livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 05 nós. Livre pouso na 10, 6326. Bravo, Serra Serra, liga a frequência, bom pouso. Bravo, bom fim de semana, Serra Serra. Guardião 05. Atento ao tráfego Robson 44, Max Juliette Romeu, está sobrevivendo Bonocô, Avenida PM, mantendo 500 pés. 105, o segundo tráfego está mantendo 2 mil pés, é o Guardião 01, Alfa CA 50. Salvador, boa tarde, voo 1164, Tânia LS 10. Sente, boa noite, aqui no Guardião. Sente, 01. Mais Juliette Romeu? Segundo tráfego, aproximando-se pela direita, o Guardião 05, Alfa CA 50, mantendo 500 pés. Aproximando a região aí da Avenida CM de Guatemi. E a sua esquerda, temos o Guardião 01 mantendo 2 mil pés acima. 64. 1164, continua a aproximação, a vaga da pista livre. Já. João Bravo Lima. Sim. Considera. João Bravo Lima propõe cancelamento e prosseguir para pouso na 17, possível certo. 326, solo 35, livre direita, chama solo em 1-19-18. Direita, 2-19-8. Salvador, Papa Tango Lima, Bravo Lima. Confirma pra Tony. Papa Tango Lima, Bravo Lima, senhora. Maravilha. Prima, Bravo, Lima, continua a aproximação, agora para o cancelamento. Certo. 1164, check train, livre pouso, piscina 0, vento 1140 graus, 04, 9. Pouso, 164. Salvador, boa tarde, 63, Lima Bravo Lima, prossiga. Tá na base do 17, Lima Bravo Lima. Lima Bravo Lima, não compreendi, pode repetir por gentileza? Tá na base da 17. Gente, Lima Bravo Lima já cancela agora? Matheus, tá cancelado, já visual, propõe ingressar na base da 17. Gente, cancelado às 3h30, reportando a final da 17. Estaremos na final da 17, Lima Bravo Lima. Tem condições de encurtar a frequência do sol? Eu matei. Gente, aposto na final da nossa. Amarelo na final, Lima. Ouviu, hoje, né, minha 3, 2, 6, voltando, se contato na frequência do sol. Estou no 2, 1, 1 na frequência. 2, 1, 1. Solo 37, livre direita, chama solo em 1-2-1-1. Direita, 2-1-1, gol 1-1-4. Torre Salvador, gol 8-8-5, boa tarde, LS da pista 10. 8-8-5, continua a aproximação, reporta no externo, baixado e travado. Ok, vou chamar no externo, gol 8-8-5. Bravo Lima, tráfego já avistado, check train, livre pouso, pista 1-7, vento 1-9-0 graus, 0-4-9. Então uso Lima Bravo Lima final, baixa trabalho. Guardião 01 no controle. Escuta. Guardião 01 no. Acione o código trans. Onde? 1400. Será 1400, Guardião. Bravo 1400, Guardião 01. 701. Guardião 05, controle. Siga na escuta do Guardião 05. Guardião 05, acione e transponder 1403. Eu Bravo Lima, Solo 39, confirma o pátio. Cliente livre à direita para Aerostar e ao estacionário de frequência. Externo, Gol 885. Gol 1885, tráfego avistado, check training, pouso piscina 021, 190 graus, 07 nós. Confirme o vento, por favor. 190 graus, 07 nós. Livre pouso na pista 10, 1885. Guardião 05, próximo do estádio da Fonte Nova, temos um Alfa Serra 35, mantendo 500 pés, fazendo sobrevoo em torno do mesmo. Atente. O Yankee Oscar Yankee, atente ao Guardião 05, Alfa Serra 50, aproximando da Arena Fonte Nova. Será atento, Yankee. Oi, boa tarde, o Xané 6142, tá pronto. O Xané 6142, a linha mantém capítulo 90. A linha mantém 90, 985, Solo 41, livre à direita, chama Solo em 1, 2, 1, decimal 1. Região 05, qual é a posição para mais leste ou menos? Fonte Nova, eu vou passar na vertical da Fonte Nova, com o visual possível, e sigo pro Campo Grande, ok? Cara 6142, livre decolagem, piscina 0, vento 170 graus, 0579. Livre decolagem da 10, Cara 6142. O Yankee, Oscar Yankee, atente ao Robson 44, passando agora na Arena Fonte Nova, prosseguindo para o Campo Grande, mantendo 500 pés. Valeu, Yankee. Cara 6142, decoladas 43, chama controle em 119.8, bom voo. 198, obrigado. Torre, chamador 35490, ponto de espera pronto. 35490, mantém o ponto de espera. 35490. Tem voo 494, livre NA e decolar para o sino 0, vento 180 graus, 0 meia noite. Graça linha, decola 5490. Saera 2187, prossiga. A Júlia, tipo, meu, vamos ativar a área proibida de voo. Só serão permitidos voos com autorização para sobrevoo. E da presente, livra a área em sentido ao Serra Índia, Eco Índia, para livrar as duas áreas proibidas que tem. Hotel Foxtrot, pronto para o táxi? Tem Tiambot na interseção, hotel. Senhor Salvador, passarinho do 2230. Passarinho 2230, continua a aproximação, reporta no externo. Cortará. Trip 5490, decolado às 4:30, chama controle em 199.8, bom voo. 199.8, 5490. Um raio de 7 milhas em torno da Arena Ponte Nova, que é a área proibida. Então tem que prosseguir agora 7 milhas afastado da. 7 milhas afastado da Arena Ponte Nova. A área proibida é de 4 milhas e a amarela de 7. Positivo. Ok, está com o plano efetuado com 24 horas de antecedência. Vai permanecer a amarela. Próximo ao Cabula, inicialmente. Já foi na ponte inteira da. Leite Romeu, o voo nesse raio de 7 milhas não está autorizado durante a ativação dessa área. Aí eu tenho que o senhor tem que livrar a área de 7 milhas, que seria já próximo à Serra Índia com Índia, o LC. Negativo. Na área amarela não está autorizado o sobrevoo. Foi sobrevoado. Na área amarela não está autorizado com 24 horas de antecedência, mas o plano. Negativo. Não está autorizado o Mário Juliette Romeu na área amarela. Tem que livrar em torno de 7 milhas o Arena Ponte Nova. Teve alguma alteração desse notão? Até então era. Amarela com notificação de 24 horas de antecedência, não era isso? Ok, hotel X-Ray decolado aos 4:08, agora estou chorando. É, X-Ray. Vou regular. Vou mais direto. 7. Táxi via pista, reposto chegado e pronto para decolar. 393, mantenha o ponto zero. Papá Romeu, Hotel X-Ray, chama o controle em 1208. 208, Hotel X-Ray. Controle aí, Salvador, é o Papá Romeu, Hotel X-Ray. Romeu Serra, chamou a torre? Hotel X-Ray, não copiou, senhor. Prossiga o Papá Romeu, Hotel X-Ray. Tá pro de reanimação, mantendo aqui 400 pés na linha do litoral. Você prossegue para pouso no reanimação? Primativo, senhor. Confirma o chamado de pouso até o Hotel X-Ray. Mais 4 minutos, senhor. Ciente, Hotel X-Ray. O senhor está ciente que após o pouso não irá poder decolar devido à área proibida de sobrevoo de 7 milhas em torno da Arena Fonte Nova. Positivo? Ciente, senhor. Ciente, pode visar o local de pouso. Hotel X-Ray. Bravo Romeu Sierra, mantenha a posição na Taxi Hotel. Prossiga, Juliette Romeu. Tem informação já está na área branca? Somente na área branca, positivo. O Serra, livre decolagem, comprou a sul, vento 190 graus, 06 dúzia de nós. Bravo, na Serra, livre decolagem para sul. Tentei para não interferência nas áreas amarelas, nem na interferência na área amarela. Tem condição de informar por a distância da área de sobrevoo no momento? Aguarde. Ah, 130, exata proa onde eu estou mantendo meu deslocamento, por mais 2 milhas. Ficha 35. Área proibida de sobrevoo, mas Juliette Romeu na área de Cajazeira. Ok, grato. Patango Bravo Romeu Serra, informa, já cruzou o eixo da 35. Gente, hotel que liga a frequência para a coordenação, bom pouso. Correção, 120, décima 8. Chama controle, 120, décima 8, Patango Bravo Romeu Serra. Afirmo. Tem livre, decolagem, alinhar e decolar, vento 180 graus, 05 graus. Aqui decola o da 10. O Bravo Romeu Serra, prossiga o controle. O Bravo Romeu Serra, informa que já decolou e já cruzou o eixo da pista 35. Positivo, condições visuais, o Bravo Romeu Serra. Controle o Bravo Romeu Serra, informa que está mantendo meu PRG litoral. Entra. O Papatango Bravo Romeu Serra, chame o Centro Recife. Bravo Romeu Serra, chame o Centro Recife, canais previstos. Padrão 05, confirme posição. Sente o 05. Lado 55, chama o controle em 119.8. 193, 193, boa. Prossiga. Já iniciou o táxi? Ok, reporte no hotel para o ingresso. Guardião 01. Voltaram para o Sul, Guardião 01. Então, em Salvador, o passageiro 2230. Ok, o senhor Alfa Bravo autorizado, ingresso, informe a linha de pouso. O passarelo 2230, ciente. É, mantém ainda 2.000 pés, mas uma nova rota, ok? Devido à aeronave com prioridade para decolagem de defesa aérea. Então, suba para 2.000 pés, uma nova órbita em Simbra e aguarde transferência. Ciente, senhor. Agora, valeu. 119.8. Controle, o Mike Juliette Romeu, seguindo agora para pouso em Serra Índia, Eco Índia, já avisou. Sente frequência livre, Mike Juliette Romeu. Obrigado. Guardião 01, chame torre 11895. 1052. Guardião 05. 01. Confirme. Guardião 01, passou por Tuaçu, pelo litoral para regresso, por favor. Ok. Ciente, Guardião 01. Resposta vertical no farol de Itapuã. Tanto ser Alfa Bravo, decolado uns 1800, chame o centro Recife. Camará. Marcando 3500, pai. Guardião 01, Itapuã. Sim, Guardião 01, mantenha a vertical do farol de Itapuã e aguarde instruções. Travessão de Itapuã. Salvador, o passageiro 2230. 2230, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, hora meia nós. Leve pouso, 2230. Guardião? Guardião, da presente autorizado prosseguir direto para o Graé. Reposta ao solo controlado, vento 180 com 5 nós. 180 com 5, autorizado, hein? Ao Graé, Guardião. Romeu, Romeu Golfo, na rotatória, avisar quando sai. Romeu, Romeu Golfo, chama final normal, da 17, baixada travada. Vento 170 com 04 nós. Ah, chama a final da 17, com baixada travada, Romeu. O passarelo 2230 no solo 04. Libere à direita, chame o solo 1219. Solo 1219, passarelo. 700 pés. E Gente, Oscar Yankee, Palm Traffic, 11 horas a 2 mil, visual, sua Serra 50, mantendo 610. Visual, Yankee, Triple Romeo Golf, autorizado pouso na 1-7, vento noite 0 graus, 0 menores. É ele pouso na 1-7, Romeo Romeo. Confirme? Guardião no solo 06, frequência livre. Acessará a frequência livre, solo 07. A linha decola sem parada? Está livre, ingresso, decolagem, vento no 90 graus, 0,6 nós. Então, Boeing é aproximadamente 3 milhas o marcador externo. Boeing Salvador, boa tarde, voa 966, estabilizado no LX, X3 no zero. Gente, 966, tráfego avistado, vento 190 com 0,6 dúzia. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda, 966. Cometa 74, mantenha o ponto de espera. Golo 966, autorizado pouso, pichando 0, vento no 50 graus, 05 nós. Pouso autorizado, gol 1966. Sotera 2187, decolado ao 09, chama o controle 1198. Chama o controle 1198, obrigado pela colaboração. 1187. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou no 097, está a 2 milhas de Serra. Paciente número 2, continua a aproximação, guarda de pista livre. Vou no 097, tráfego já avistado. Paciente, aguarda o 097. Vinha Miro, solo aos 12, chame solo 211. 211, boa. Vou no 097, check trem, livre pouso, vento 150 graus, 069. Abaixado e travado, autorizado pouso na 10, gol, 097. Cometa 74, condições de decolagem imediata assim que liberar a pista?